Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do End Zone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer estar aqui conduzindo mais uma edição, completando 2 anos no ar, Alexandre. Ah, é uma salva de palmas para o End Zone Brasil. Aê, que beleza, hein, Eduardo Galvão? 2 anos no ar, Alexandre Branco. Nosso primeiro podcast foi um podcast pós-draft. Ano passado nós tivemos até promoção de aniversário, sorteamos bola aqui, através do nosso concurso do Mock Draft. Esse ano não tivemos promoção, mas estamos, ainda assim, é um programa de aniversário, End Zone Brasil 88, 2 anos de End Zone Brasil. E já está aqui comigo, já falou aqui, seja bem-vindo, Alexandre Branco. É isso aí, Eduardo Galvão, 2 anos de End Zone, edição 88, um orgulho estar participando desse milestone do End Zone, na verdade. Achievement Unlocked, né, cara? Exatamente, cara, já ganhei aqueles game points maneiros, né, e estamos aí para comentar esse draft muito polêmico, muito tenso, esquisito, exatamente, só que foi um draft muito, muito bacana da gente assistir, porque a gente não sabe realmente no que vai dar agora. O draft vai moldar o free agency esse ano e isso vai ser muito interessante. Pô, aí é que tá a graça, inverteu, né, cara, antigamente, meia-noite do free agency, os caras já estavam contratando todo mundo, gastando milhões, e depois ia pro draft pra completar. Esse ano foi diferente, os caras foram primeiro pro draft, atrás das necessidades primárias, então torcendo pra abrir logo o free agency aí, pra poder juntar alguma coisa. É isso aí, Edu, e temos aí um spare time aí muito baixo, né? Na verdade, a week 1 da NFL está prevista, teoria da conspiração ou não, para 11 de setembro desse ano, fazem 10 anos do atentado de 11 de setembro. Verdade. Morreu Bin Laden e a NFL vai começar no dia 11 de setembro. Já estão preparando homenagens e tudo, só que ainda não se sabe se vai ter futebol americano ou não. Quer dizer, o negócio tá complicado e o draft foi um lapso de futebol americano nessa escassez de notícias, né, Edu? A gente só escuta notícia policial dos jogadores da NFL, né? Várias. O pessoal tá sendo muito preso, não joga futebol americano, fica querendo ser preso, né, Edu? Tá complicado. Os caras já saem de faculdade já fazendo isso? Você acha que no profissional eles não iam fazer? É, exatamente. E vamos ver, né? Eu espero que tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora alavanque um pouco o que vai acontecer com o CBA, com as disputas judiciais da NFL, que eles tragam logo o futebol americano para seus fãs, né, Edu? Com certeza, Alexandre. O pessoal tava lá no draft gritando, né? We want football. A hora que o Roger Goodell mostrou a cara lá. E o cara foi macho, gostei da atitude dele. Olhou na cara de todos os torcedores que estavam lá. Yeah, me too, I want football too. É isso aí, Goodell. Vamos lá, corre atrás dessa porra. É isso aí, ele tem que se mexer, né, Edu? Tentar alavancar esse processo, acelerar esse processo, pra não usar uma palavra repetida aqui, né? Acelerar esse processo todo de lockout, tudo. Tentar tirar o futebol americano desse limbo que tá rolando por causa de ambição, né, Edu? A gente sabe que é por causa da ambição e acho que é isso que mais chateia os fãs, né? Se fosse uma outra situação, talvez não se chateasse tanto. Agora, é complicado, né, Edu? Por causa de dinheiro, né, cara? Tudo por causa de dinheiro, na verdade. Quem acaba pagando o pato são os fãs, que são o único motivo pelo qual as franquias da NFL ganham dinheiro pra pagar salários desses jogadores que estão reclamando, né? Ah, só pra vocês terem uma ideia, gente. Vocês conseguiram achar o Bin Laden. Porra! Para de bichice, se concentre em algo importante agora e resolve logo o lockout da NFL. O Al-Qaeda já era, já matou o Bin Laden, não tem mais problema. Acabou, Al-Qaeda, cara. Talibã, isso aí já era. O negócio agora é futebol americano. Cara, a PSN tá fora do ar, isso. Vocês já mataram o Bin Laden, não tem mais o que vocês fazerem, é só negociar o lockout agora. Exatamente, não se preocupem com outras coisas menos importantes, por favor. Olha a mensagem, hein? Entre os e-mails e comentários dessa semana, não temos e-mails. Mais uma vez, o pessoal acho que está um pouco desanimado com a questão do draft. Ninguém mais manda e-mail. O pessoal desanimou com a questão do lockout. Vamos mandar e-mail, vamos mandar comentários. podcast@endzonebrasil.com. Mas eu queria dar uma força aqui para o pessoal do Vitória Antares, Alexandre. Time lá do Espírito Santo, que está aproveitando também para fazer uma promoção. Hoje em dia todo mundo gosta de fazer promoção, né? Para chamar essa atenção para o futebol americano. O Vitória Antares está com uma promoção para sortear uma camisa de college. Sabe aquelas camisas estilo college, Alexandre? Com aquela fonte. Bacana. Aquela fonte, eu não sei definir aquela fonte, mas é uma fonte. Athletic Block, Eduardo Galvão. Esse é o manjo. Porra! Esse é meu orgulho, hein? Caralho! Muito bom, Alexandre. Athletic Block é uma fonte bonita, a gente estampar a camisa, camisa de college, camisa igual que os universitários americanos usam pra treinar, usam pra passear. O Vitória Antares está sorteando uma camisa dessas do Vitória Antares, do próprio time. Então, vai ficar o link aqui na postagem, como que o pessoal vai conseguir participar da promoção, qual a mensagem que tem que retweetar. Assim que o Vitória Antares atingir 300 seguidores no Twitter, o sorteio rola. Vamos lá, pessoal, concorrer uma camisa, a gente aumenta a popularidade do time, divulga o time em todo o Brasil, e ainda concorre uma camisa aí de graça. Bacana, Edu. Eu vou aproveitar também esse espaço dos e-mails, Edu. Eu, como muitos sabem, muitos ouvintes sabem, eu sou administrador do blog Philadelphia Eagles Brasil, que está mais ou menos ao mesmo tempo do Endzone no ar, tá desde o começo de 2009, aí um pouquinho mais tempo que o Endzone. E assim, eu fiquei um tempo parado lá no blog, não tivemos muitas atualizações, até devido à situação do CBA e tudo mais, né? Faltou um pouco de agitação lá no blog, mas é o seguinte, eu vou estar postando a análise completa do draft do Philadelphia Eagles lá. Então, fãs do Eagles que me mandaram comentários, mandaram algumas postagens no WordPress pedindo um novo post lá no blog, o Eagles Brasil está sendo reativado após esse draft, como é de costume, né? A gente aproveita antes do draft para tirar umas férias do Eagles Brasil e agora estamos voltando a todo vapor aí, beleza? Isso aí, recados dados, já que o Ale vai analisar o draft do Philadelphia Eagles pro blog do Philadelphia Eagles Brasil, vamos aqui agora comentar um geral, um apanhado, o que mais chamou atenção, o que mais desapontou no NFL Draft 2011. Bora fazer programa. Alexandre Branco, a modéstia não me impede de dizer isto, mas eu sou o rei do draft, Alexandre. Eduardo Galvão é o campeão do mock draft. Quantas escolhas você acertou, Edu? 3. Que beleza, hein? Não. A equipe do Endzone esse ano mandou benzaço, né? Mandou benzaço. Porra, foi foda, cara. Puta, só tiro na água, caralho, velho. A gente mandou cada nome tosco que, pelo amor de Deus, os times nem olharam pros caras. É, cara, e assim, a gente acabou sendo surpreendido com muito cara que subiu muito no draft stock dos times, né? E outros que capotaram no draft, foram parar lá embaixo, e isso atrapalhou um pouco a nossa desenvoltura no mock draft do Endzone Brasil 2011, mas Eduardo Galvão, com toda a sua destreza, conseguiu acertar 3 picks. Maravilha, Eduardo Galvão, parabéns. O campeão do nosso mock draft do ano passado, Alexandre, da promoção que ganhou a bola de futebol americano oficial, o cara acertou 9 escolhas. Caramba. É que esse ano a gente tava mal, hein, cara. Puta que pariu, hein. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos começar pela primeira escolha geral no draft. Nós não vamos na ordem, nós vamos comentar as escolhas que mais chamaram a atenção, algumas trocas, algumas negociações, até alguns steals de late rounds. Então, pessoal, se vocês querem escolha, escolha comentado, isso é impossível, nem a NFL.com faz um negócio desse. Então, ó, o Endzone Brasil é bem mais modesto. Então vamos lá, meter nosso bedelho aqui nas escolhas. E eu falei que o Panthers ia de Cam Newton, e com a primeira escolha overall em 2011, Carolina Panthers recrutou Cam Newton. Não gostei da escolha. Eu sabia que ia ser isso, mas eu não gostei da escolha, Alexandre. Olha, Edu, eu gosto particularmente do Jimmy Clausen, acho ele um quarterback que ainda tem certo potencial para jogar na NFL. Acho que o Carolina Panthers precisava primeiro arrumar o time para buscar um quarterback, e eu acho que você começa arrumando o time trabalhando na defesa. E a segunda e terceira escolhas do draft nesse ano overall foram Von Miller e o Marcel Darus, linebacker e defensive tackle, respectivamente. Acho que seriam bons fits no time do Panthers, principalmente o Marcel Darus, né? E talvez até um trade down, Edu, para acumular algumas escolhas de draft, sabe? Tentar trazer mais gente, né, Lê? Exatamente, tentar reforçar o máximo possível o time. Acho que era o mais certo a se fazer, o mais sábio a se fazer com o time do Panthers, que tá muito mal, né, Edu? Precisa de ajuda em muitos pedaços da equipe e tá complicado. Mas mesmo assim, se eles veem alguma coisa no Ken Newton, eu não sei. Eu não realmente acho o Ken Newton muito errático, um quarterback que ainda precisa aprender muito para ser o titular na NFL, a cara da franquia. É uma divisão difícil, a divisão do Carolina Panthers, então eu não sei se essa também foi a escolha acertada, do não aprovo 100%, viu? Também fiquei com o pé atrás. realmente essa ideia do Alexandre de fazer um trade down seria excelente, porque o Carolina tinha uma escolha na primeira rodada, aí ele tinha que esperar 64 escolhas para voltar a escolher. Ele escolheu só no começo da terceira rodada de novo. Se o Carolina faz um trade down, acumula mais escolhas aí de segunda, de terceira rodada. Que na terceira rodada, quem que o Carolina pegou? Terrell McLean, no defensive line, e Sione Fua, outro defensive lineman. Eles estão assumindo que eles sentiram muito a saudade de Julius Peppers e que eles precisavam dar um upgrade na linha defensiva. Porra, meu amigo, acumula mais picks. Ó, por mais que os times não quisessem, Ryan Mallett estava disponível ainda na terceira rodada, o Carolina Panthers conseguiria pegar ele com uma mão nas costas, sem nenhum problema, e é um quarterback muito mais preparado do que o Cam Newton. É, o Carolina, não, a gente ainda quer ter a primeira escolha overall. Cara, vai atrás de trazer o Marcel Darius, faz um mini trade down, pega o Nick Farley. Cara, você não precisa, sei lá, não gostei da escolha do Cam Newton, cara. Ele não combina com a franquia do Carolina Panthers, eu acho que eles mereciam uma outra chance aí, voltar no tempo e escolher de novo. Edu, sabe por que eu não gostei da escolha do Cam Newton, principalmente, cara? Porque eu assisti a partida do BCS e eu achei o Cam Newton péssimo, péssimo. É, eu não gostei do jogo dele, ele foi muito inconsistente, entendeu? E assim, se você considerar a situação do trade down, Edu, eles poderiam ter pego... Edu, por favor, descreva pra gente a troca do Atlanta Falcons pra subir no board e pegar o Julius Jones. Outro ponto polêmico desse draft aqui, que, pelo amor de Deus, Atlanta Falcons... A intenção, Ale, até justificando assim antes de falar, mas o Atlanta Falcons ele tem um planejamento de vencer agora a qualquer custo. Eles querem vencer a curto prazo. Mas o Atlanta Falcons, pra sair da 27ª escolha e subir pra sexta escolha, a escolha do Cleveland Browns, para poder recrutar o Julio Jones, o Atlanta Falcons deu a primeira e a segunda escolhas deste ano e a primeira e a segunda escolhas do ano que vem. What? Cara, se eu sou o Cleveland Browns, eu falo agora. Assina o cheque, pode pegar o Julio Jones, pode levar para vocês, mano. Você entregou metade do seu draft de 2 anos para você pegar um cara. E o Julio Jones não vale tudo isso, Ale. Eu também acho que não. Apesar de ser um excelente jogador, um talento inquestionável. Agora, eu não discuto trocar tudo isso, Ale. Se eu tiver pegando o Larry Fitzgerald, se eu tiver pegando o Calvin Johnson, exatamente. O André Johnson da vida, beleza. Cara, eu também não gostei dessa troca. Agora, pra vocês terem uma ideia, essa era a sexta escolha overall, se eu não me engano, né, Edu? Isso, sexta escolha overall. Imagina o que o Panthers pegaria com a primeira escolha overall. O que eles arrumariam o time? Entendeu? Eles têm ótimas peças lá já. Eles têm o John Beeson, que é um excelente jogador. Eles têm DeAngelo Williams e Jonathan Stewart, tudo bem. Contratos à parte, o DeAngelo Williams e o Jonathan Stewart ainda estão lá. Eles têm o Jeff Ota, que é um excelente offensive tackle. Uma linha que está se reconstruindo, está melhorando. Então é um time jovem. Se você adiciona aí uns 4 draft picks de primeiro e segundo round nessa temporada, é outro time, Edu. É outro time, e é o seguinte... É time que chega pra fazer barulho, igual o Buccaneers ano passado, entendeu? Buccaneers, Chiefs da vida. É pra se arrumar e ir pra cima, trocar não técnico. Na verdade, eu também não gostei dessa escolha do Cam Newton, Edu. Pra mim, ele não vale uma escolha de primeiro overall nunca. E por falar no Tampa Bay Buccaneers, Alexandre, eu queria que a escolha do Tampa Bay Buccaneers na primeira rodada foi o Adrian Claiborne. É um jogador bom, é um defensive lineman muito bom, muito sólido. Tem problemas médicos também, mas não tão graves quanto a escolha de segunda rodada do Buccaneers, Alexandre. Que foi o Daquan Bowers. Cara, um ano atrás o pessoal tava falando que o Daquan Bowers seria o primeiro jogador recrutado nesse draft. First pick overall. Daquan Bowers caiu pro segundo round, pra 20ª escolha do Tampa Bay Buccaneers. Isso foi um puta de um steal, hein, Alexandre? Se o cara tiver com o joelho ok... O cara teve o joelho destruído, reconstruiu todo o joelho por causa de uma lesão. Mas se tiver com o joelho ok, o Tampa Bay Buccaneers descolou um motor para a linha defensiva deles espetacular. Olha, Edu, realmente o Daquan Bowers é um talento impressionante, né, um jogador incrível. Cheio de condecorações aí no college football. Ele era considerado o primeiro prospect overall entrando no college football. Quando ele saiu do high school, ele era o primeiro prospect overall. Recebeu proposta de milhares de universidades aí pra jogar. entendeu? E ele acabou indo pra Clemson pra ter mais playing time e tal, e acabou funcionando. Ele foi muito bem no college football, dominante. 15 sacks em 2010, 74 tackles no total, entendeu, Edu? E assim, eu acho, particularmente, que o Tampa Bay fez o steal do ano nesse pick. Por quê? Ele teve essa lesão, Edu, em 2009, e mesmo assim ele teve 58 tackles. Realmente, Edu, se ele jogou 2010 inteiro saudável e jogou desse jeito, por que não pegaram ele? Entendeu? Eu não entendi. Muito medo, né? Tem hora que os times são muito covardes, né, Lê? Ah, Edu, também acho que foi um pouco de medo, porque se em 2010 inteiro o cara foi o premiado como um dos melhores jogadores de defesa do college football, foi o Defensive Player of the Year da ACC, que é uma conferência relativamente dura de se jogar no college football. Entendeu? Ele era um dos melhores entrando no draft. Quer dizer, eu não vejo o porquê disso tudo, Edu. Realmente, eu acho que foi um steal impressionante. E esse cara na mão do Harry Morris, jogando do lado do Gerald McCoy, e olha, isso aí vai dar problema, hein? Do próprio Adrian Claiborne, que chegou esse ano também. É uma linha defensiva forte, cara. E nova, né, Edu? E nova. Linha defensiva zero. Zero bala, zero quilômetro. E Jonatas Fracara se reúne a equipe. O Jonatas estava preso no trânsito, né? Que nem convidado do SPTV, né, Jonatas? Ficou preso no trânsito, acabou de chegar, seja bem-vindo no meio da discussão. Estamos falando de Daquan Bowers, Jonatas. Oh, muito obrigado, Edu. Foi mal o atraso aí, galera, mas agora eu cheguei. Vamos lá, vamos gravar daqui pra frente. O negócio é o seguinte, Edu, o talento do cara é inquestionável, né? Você assiste ele no jogo. É claro o domínio físico que ele tem sobre os outros jogadores. Só que é meio complicado. Os médicos estão falando que ele vai se machucar, que é certeza que ele vai quebrar o joelho, sei lá, os caras ficam inventando. Mas, pô, pro meio do segundo round, com certeza, valeu o risco. Um jogador muito talentoso, um jogador que não muito tempo atrás era cotado para ser o first overall, né? Muita gente botando ele para ser talvez a escolha do Carolina Panthers na primeira escolha. E com certeza valeu o risco. Mesmo que vamos dizer que ele se machuque mesmo, que não dê nada, valeu o risco. Valeu arriscar, sim. E aproveitando já o carro, né, que está passando aqui, já gostaria de perguntar a Jonatas Fracari, né, Edu? Deixar ele inteirado dos assuntos que rolaram aqui. Jonatas Fracari, sua análise sobre a escolha de Ken Newton para o Carolina Panthers. Olha, eu não sei nem o que vocês falaram, eu imagino. Gente, é assim mesmo. Ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar na mesa do Endzone Brasil pra comentar. Eu imagino o que vocês disseram, mas vou dar minha opinião. Pra mim, o Panthers acaba de dar uns 50 passos atrás. Vamos lá, Edu. Vamos imaginar o cenário mais provável. Muita gente falando que o Ken Newton não vai jogar essa temporada porque ele não tá pronto e precisa desenvolver tudo. Bom, primeiro, se o cara não tá pronto pra pegar a bola e entrar em campo, por que ele foi draftado o primeiro overall? Já não vale o first overall, boa. Já não vale, pra começar. Eu entendo, tem jogadores que realmente precisam de adaptação. E esses jogadores geralmente saem no terceiro, quarto, quinto round. Não saem no primeiro. Vamos dizer, bom deixar claro que o Panthers não tem outros quarterbacks lá. Vamos dizer que não, eles têm o Jimmy Clausen. Calma, Edu, vou chegar lá. Vamos dizer que o Panthers faça a opção de, vamos deixar o Ken Newton aprender nesse ano, vamos botar o Jimmy Clausen pra jogar. Aí o Jimmy Clausen entra e arrebenta. E o que eles fazem com o Ken Newton? Verdade. Botam ele de gunner em time de punch, faz o que com ele? Aí põe ele pra dar água pros outros, né? Aí trabalha de waterboy. Eu achei a escolha muito ruim, não gostei. Tenho certeza que ele não vai dar certo na NFL. Se der certo, vai ser daqui 4, 5 anos. Ele é muito cru pra jogar na NFL. E aquela coisa, né? Os caras falam que jogador que jogou em Junior College antes de ir na NCAA tem o dobro de chance de ser bust, né? A história da NFL diz isso, do draft. Vamos ver. Ele tem todas as características de todos aqueles que foram busts antes dele. Vamos para outro time que também está em reconstrução, por que não? E que eu acho, puta, sério, é que a divisão é muito foda. Mas eu acho que pode até dar playoffs esse ano se as coisas caminharem bem, hein, cara. Detroit Lions. Tô chutando muito alto, cara. Tô falando bobagem. Detroit Lions, eles conseguiram, na 13ª escolha, trazer o Nick Fairley. É mais uma linha defensiva, cara. Puta, o Jonathan é jogador de defesa. Eu tenho certeza que o Jonathan sentaria e esperaria a linha defensiva do Lions, que ainda é Mukongsu, Kyle Van Den Bosch, Nick Fairley agora. Espero os caras resolver, depois eu vejo o que, que sobrou. Pô, Jonathan, é uma linha de peso, hein, cara. É foda. Eles montaram uma linha muito boa, hein, cara. Porra, cara, eu também acho. Tem alguns especialistas dando notas ruins pra essa escolha, mas, putz, eu achei espetacular. Muitas pessoas, às vezes, não sabem, porque não é um negócio tão simples de se imaginar, mas os times, em geral, eles têm estratégias diferentes pro draft. Por exemplo, tem time que drafta por necessidade. O que o time mais precisa, ele vai lá e traz. Tem time que drafta por valor de posição, ou que nem o Lions, que drafta por valor overall. Ele sempre pega o melhor jogador disponível. E foi o que o Jim Schwartz disse numa entrevista essa semana, eu estava acompanhando. Ele falou, no ano que a gente pegou o Calvin Johnson, a gente tinha acabado de pegar dois receivers no ano anterior, no draft. Só que a gente fez a opção de pegar o melhor jogador disponível. E deu certo. Deu muito certo, hein? Deu muito certo. O Megazord, Edu. Como que você não vai escolher o Megazord, mano? O cara é um absurdo. Megazord, Megatron, vários apelidos pro rapaz, porque ele é mega mesmo. O cara destrói as pessoas, não tem condições. Verdade. Não, e foi todo... O Jim Schwartz, ele fez um draft que, eu digo, de respeito, realmente. Pegou o Nick Fairley, excelente defensive tackle. Pegou o Titus Young, o puta de um wide receiver, pra fazer ali uma parceria com o Calvin Johnson. Pegou o Mikel LeShore, running back de Illinois. Ó, os caras mandaram muito bem. Foram poucas escolhas, mas mandaram muito bem nesse draft. Parabéns, Detroit Lions. Tava precisando, né, de running back? Faz quanto tempo? Uns 15 anos? É. Que não tem running back lá? O Javid Best, ano passado, tentou, mas ele ficava mais machucado do que jogando, né? Porque jogava sozinho. Javid Best, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Ele entra e corre 10 jardas por jogo. Foda-se, ele fez 2 touchdowns e correu 10 jardas. Grande merda. Quer dizer, o Stafford tem que deixar o cara na goal line pra ele fazer alguma coisa. Agora trouxe um running back de respeito. Ah, Edu, eu gostei muito dessa escolha, particularmente do Mikel LeShore, porque o Kevin Smith tá saindo do Detroit Lions, não sabe nem se vai continuar a carreira por causa de algumas lesões. O Javid Best realmente é inconsistente quanto a lesões, porque quando ele tava no campo, ele fez certo trabalho. Eu lembro muito bem que ele acabou com o Philadelphia Eagles, e por muito pouco o Eagles não perdeu do Detroit Lions, porque o Javid Best fez um jogo incrível. E, cara, na boa, assim, muitos podem dar suas notas pro Lions de acordo com a sua cabeça, né, cara? Agora, praticamente você conversa com qualquer fã de NFL, você vê boards de discussão na internet, os caras falando, olha, o Lions é um time perigoso agora, porque a inside line da defesa deles tem Nick Fairley, e Ndamukongsu. Ndamukongsu é um animal, Fairley é um animal to be, entendeu? Aí eles têm Calvin Johnson e agora tem o Titus Young. Tem o Matthew Stafford, que apesar do seu ombro, que eu tenho certeza que logo eles vão acabar corrigindo isso de uma vez, e ele vai poder jogar na NFL. É um quarterback de muita qualidade, isso é um perigo. E tem o Mikel LeShore pra dar aquele punch no jogo corrido, é um cara grande, um cara forte. É uma adição muito boa, principalmente na goal line, o Lions precisava disso. E os outros picks complementares não tem muito o que falar. Nessa parte mais alta do draft, acho que o Lions se deu muito bem e vai conseguir muito valor nesses picks que adquiriu em 2011. Por falar em running back, o que vocês acharam da ida do Mark Ingram pra New Orleans? Ah, eu achei que tem que parar de dar escolha pro Patriots, velho. Isso que eu achei, velho. Isso que eu achei, mano. Puta, que tristeza, pô, mano. Todo mundo faz uma troca com o Patriots e o Bill Belichick todo ano chega no draft com 2 escolhas de primeira rodada, 4 escolhas de segunda rodada. É impressionante, não, né? Nem acabou o primeiro round, ele já tinha 2 escolhas no ano que vem já. Os caras não tem noção, os caras estão alimentando um monstro, mano, como disse o Alexandre pra mim no dia do draft, mano. Não, é sério, Edu, olha, tem que parar isso aí. Isso aí tem que parar, Edu. Não tá dando mais, o cara tá cheio de escolha, tá sem condições, não dá. Entendeu? O time quer ser feliz, quer draftar um quarterback, ele vai e pega o Ryan Mallett. sabe? Essas coisas não são agradáveis. Ele já tinha o Patrick Robinson e o Devin McCourty, não contente, ele vai e pega o Hazy Dowling, que é um baita de um cornerback. Agora, voltando aos running backs, né, Edu? É, pelo menos na minha opinião, no Mark Ingram indo pro Saints. Olha, Edu, não tem muito o que falar. Mark Ingram, talento, não falta. É, vontade pra jogar, nunca faltou. O cara é um dos premiados em work ethic na Universidade do Alabama. E eles têm o Pierre Thomas, que é um excelente running back. Só que eles têm dificuldade em ter uma consistência no jogo corrido. Tem dia que o jogo corrido tá com 150 jardas, 2 touchdowns. Tem dia que tá com 15 carregadas pra menos 2 jardas, entendeu? E o Saints precisa dar esse complemento pro Drew Brees se quiser um novo Super Bowl. Pra mim, é a única coisa que falta no New Orleans Saints. A defesa se segura e o resto vai caminhando dessa forma, entendeu? E vamos ver o que vai dar. Agora, com a volta do Pierre Thomas, que tá voltando de lesão, com a chegada do Mark Ingram, que é um running back que não é covarde, também vai pro arrebento, Red Bush praticamente dá adeus ao New Orleans Saints e eles estão com um jogo corrido de respeito. É o que parece, né, Edu? Parece que o Red Bush vai dar área. Ele ficou todo cheio de mimimi no Twitter já, quando ele viu. Tipo, segundos depois do Saints recrutar o Mark Ingram, ele já falou obrigado por tudo, New Orleans. O Sean Payton, ele tem um lugar muito, vamos dizer, especial pro Red Bush no esquema ofensivo. Só que aí o Red Bush vai ter que aceitar o salário de um jogador, de um role player, né? De um secundário, né? Aquele jogador de situação. Porque o Saints não vai aceitar pagar 8 milhões por ano pra ele entrar em terceiro down. Não, eu vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Falar do resto do draft deles aqui rapidinho. Foi um belo de um draft, viu? No primeiro round pegou o Cameron Jordan, que impressionante chegou neles. Todo mundo considerando o Cameron Jordan sair na primeira metade do draft, do primeiro round, aliás. Foi outro estilo muito foda também. Trouxeram o melhor middle linebacker do draft, o Martez Wilson, pelo menos, no meu entendimento, é o jogador que melhor se encaixa para jogar de middle linebacker desse ano. E conseguiu um puta de um steal na escolha 226, o Greg Romeus, que já foi considerado um talento de segundo round, um jogador que eles precisavam, né, um defensive end, um reforço para a linha, e provavelmente vai começar na reserva, né, o Cameron Jordan provavelmente que seja titular lá logo de cara, e o Greg Romeus aos poucos vai entrando no esquema defensivo, e é um time que começa a se reerguer, viu, Edu? A gente tem que lembrar que eles foram campeões, né, fazem 2 anos aí, só que é o seguinte, é um time que só não foi mais pra frente nos playoffs porque faltou inovação. Uma hora o negócio cai num uso tão frequente que os times olham e falam, olha, o Saints joga assim, joga assim, joga assim, então a gente vai fazer tal coisa pra parar. E foi o que aconteceu, né? O Saints acabou parando nas mãos do... nas mãos não, né? Na monstruosidade do Marshawn Lynch, né? E como o Jonathan falou, realmente foi a escolha do draft. Acho que o maior estilo realmente nos late rounds foi o Greg Romeus, que é um monstro, tava jogando muito em Pittsburgh e teve essa contusão grave. E valeu o risco, não tem nem o que falar, valeu o risco mesmo. Meio do sétimo round, tá tranquilo, Edu. Greg Romeus, se render alguma coisa, vai ser um major steal pro time do New Orleans Saints. Set, hut! Já que a gente começou a falar do New England Patriots e sua coleção de draft picks intermináveis, existiam algumas necessidades, mas o tio Bill, assim, ele foi mais preocupado com as trocas. Não entendi, acho que ele se preocupava mais com as trocas do que com preencher os requisitos do seu time. Trouxe um excelente offensive lineman, Nate Solder. Trouxe um defensive back muito foda, como o Alexandre falou, Rashad Dolin. Aí ele pegou 2 running backs que são meio... né? Tipo, beleza. Os running backs. Trouxeram o Ryan Mallett sem necessidade nenhuma. E um cara que me agrada muito é o Marcus Cannon, que eles trouxeram no 5º round. Então foi meio esquisito esse draft do Patriots. Esquisito não. Nada esquisito na mão do desgraçado do Bill Belichick, Edu. Olha, esse cara é um verme, tá? Ele é um safado. Olha, ele escolheu o Shane Vereen e o Stephen Ridley, né? São 2 running backs, um de Califórnia, que era cotado como um dos melhores running backs aí do draft, e o Stephen Ridley, que é um cara grande, é um running back de... é um power back, E o Bill Belichick, ele tem suas particularidades, Edu. O Danny Woodhead apareceu, o Green Ellis ressurgiu. E ele me traz dois running backs. Eu não entendi, cara. É, Edu, só que é o seguinte, o Fred Taylor e o Kevin Faulk estão se aposentando. O Shane Vereen é o Kevin Faulk escrito. Um cara baixo, rápido pra caramba, que recebe muito bem do backfield e retorna kicks e punts. É um jovem Faulk nas mãos do Bill Belichick. E o Stephen Ridley é um cara grande, que é o que o Fred Taylor sempre foi na NFL. Running back grande, power back, bloqueador. Cara, isso aí na mão do Bill Belichick não vai prestar. Haze Dowling é o nickel cornerback que o Patriots estava precisando. Nate Solder, um offensive tackle excelente, vai chegar para substituir ou Matt Light ou Nick Craxor, que vão sair. Ryan Mallett, Edu, para mim é uma necessidade sim. Eles não tinham um quarterback reserva, na verdade. O Ryan Mallett é um talento incrível. Para mim, um dos melhores quarterbacks, fácil, na frente de Ken Newton aí. E o Marcus Cannon não tem nem o que falar, Edu. Um guarde enorme, que vai ser muito importante pro Patriots daqui uns anos, Edu. Pra mim, esse cara tem todo... Ele tem todo o biotipo, estilo de jogo de guarde que vai pra Pro Bowl, que vai ser jogador ao Pro todo ano, entendeu? Força física incrível. E, cara, olha, parem de alimentar o monstro. Os patriotas dominarão o mundo, Eduardo Galvão. Nas mãos de Bill Belichick. Sabe a teoria da conspiração que rebolaram, Alê? Qual que é a teoria? A seleção do Ryan Mallett pelo Bill Belichick, na verdade, é pra ficar ali um, dois anos cozinhando o menino. Quando tiver um time desesperado por um quarterback... Não, pera aí, ó. Lembram que tem Ryan Mallett, que tá lá na reserva do Patriots? Pô, o cara era bom, o cara tem um bom braço, o cara aprendeu com o Bill Belichick. Quanto será que ele quer pelo Ryan Mallett? Aí o Bill Belichick pega metade do draft, os caras mandam, porque é um quarterback que jogou no Patriots, e pronto, Bill Belichick acumula mais aí alguns picks. Tem isso e tem mais, né, Edu? Vai saber se o Bill Belichick uma hora se cansa do Tom Brady. Fala, olha, não tá bom pra mim de Tom Brady. O Brady já falou que quer jogar mais 10 anos. Edu, quem manda é o Patriots. Quem manda é o Bill Belichick. Quem manda é a Gisele. Isso. Se a Gisele olhar pro cara e falar, você não vai mais jogar, ele sai fora. É, se ela fosse minha mulher, ela também ia mandar em mim. E, cara, vai saber o que eles estão planejando, Edu. Não dá nem pra falar. Dá pra saber? Não dá. Não dá, não tem como a gente saber. Eu gosto muito do Ryan Mallett, Edu. Pra mim, ele na mão do Patriots é um perigo. E já estão dizendo por aí que o Dolphins está muito interessado em pegar ele do Patriots. A que custo? Não sei. São times da mesma divisão. O Dolphins está precisando urgentemente de um quarterback. Tentou negociar para pegar o Ryan Mallett, não conseguiu ficar na frente do Patriots. E, cara, é o Bill Belichick arruinando sonhos. Bom, fala a verdade, Edu. Dá uma tristeza, não dá? O problema do draft do Patriots é que você olha, você sempre projeta o pior já. Você já sempre projeta que vai dar certo já as escolhas, entendeu? Você não considera que vai dar errado. Tipo, mano, se o Bengals tivesse escolhido os mesmos jogadores, a gente ia estar falando mal aqui. Falando assim, já era, o Bengals tá no inferno. Mas a gente conhece o Bill Belichick, ele vai dar o jeito dele. Na mão dele as coisas funcionam diferente, né, cara? Funciona, impressionante. O Nate Solder, ele é um cara muito raro, ele é muito grande, ele é muito alto. Muita gente acha que ele é fraco, mas eu não vejo isso não. Eu vejo um bom tackle, mesmo que ele não comece já esse ano jogar, sem dúvida, é o tipo de cara que vai ser aquele tackle de franquia, que joga 10 anos lá. E, bom, grandes escolhas, ele pensou nos running backs, o Rashai Dolin, incrível, corner, Max Cannon, tem nem o que falar. E uma escolha que meio passou despercebida foi o Tank de Marshall, o Lee Smith. Muita gente, eu vi grades muito ruim pra essa escolha. Mais um Tyrand? É, só que a gente tem que lembrar que o bloqueador deles, Wald Crumpler, tem mais um ou dois anos só, né? De NFL. E ele já trouxe o cara pra aprender com o melhor Tyrand bloqueador da NFL. É o próximo, e ele tá. Ele quer continuar com o trio de Tyrand dele, um bloqueando, um big target, um recebendo, e ele já trouxe um pra aprender com o de Campbell já. Já vai aprender desde já. E ele quer continuar, Edu, também, nessa mesma linha com o negócio de running backs dele. Ele tem o Woodhead, que é um running back versátil, que entra como sketchback várias vezes. Ele tem o Green Ellis, que é um vamos dizer assim, não tô falando que é uma comparação perfeita, mas é um estilão Marion Barber, assim, um cara mais rompedor, mais trombador. E agora ele traz pro lugar do Kevin Folk o Shane Vereen, como a gente falou, e pro lugar do Fred Taylor o Stephen Ridley. Perigo, perigo, senhores. Tenham cuidado, Bill Belichick, que está in the building, matando as pessoas. Só pra fechar, Du, sábado eu fui, quando eu fui pro treino do Storm, primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá, falei assim, aproveita enquanto o Tom Brady é o quarterback, porque o Patriots vai ganhar 10 Super Bowls seguidos. Aproveita, não, vamos aproveitar, vamos se divertir, porque depois acabou. Porque o diferente do Tom Brady, que é um cara ruim, que o Billy Check falou, vem aqui... Que olha, olha o outro mexendo no vespeiro. É verdade, não fiquem bravos, é verdade, o Tom Brady não é um cara talentoso. O Billy Check botou ele embaixo das dele e falou, vem aqui que você vai aprender, e a gente vai dar um jeito e você vai jogar. Você é um cara inteligente, você é um cara responsável, o famoso bom moço, e a gente vai dar um jeito de você jogar, entendeu? Não tô criticando o Tom Brady, não me entendam mal. É o tipo, ele não é um cara talentoso, né? E o que não significa nada também, porque o DeMarcus Russell era talentoso pra caramba. Talento é diferente de dedicação, né? Exatamente. Só que o Ryan Mallett, ele é diferente, hein, velho? Quem assistiu um jogo dele por alcançar, viu como o cara era. É aquele tipo de cara que, em um milésimo, ele bota a bola no meio de um monte de zona da defesa e a bola cai no meio do peito do cara com uma força incrível. Vai azedar. Isso aí vai azedar daqui a um tempo. Set, hut! Já que estamos falando do Ryan Mallett também, vamos puxar um outro quarterback. Cara, essa foi uma das trocas mais esquisitas que aconteceu, mas aconteceu e gostaria da opinião dos meus queridos endzoners aqui sobre isso. Jacksonville Jaguars subiu no draft, tomou o lugar do Washington Redskins e pegou o Blaine Gabbert, quarterback. O Washington Redskins também precisa de quarterback. Por que o Washington Redskins abriu mão da escolha para deixar o Blaine Gabbert de mão beijada pro Jacksonville Jaguars? Segunda coisa, Blaine Gabbert indo para Jacksonville. David Garrard, acabou a história, pode limpar o armário e pedir as contas, né? É mais ou menos isso. Porra, Edu, eu acho que o Garrard foi um cara muito injustiçado na carreira dele em Jacksonville. Foi. Ele nunca teve o reconhecimento que ele mereceu. Porra, ele levou o Jaguars... Todo ano não, mas em boa parte das temporadas que ele passou lá, brigando de frente com o Tennessee do Jeff Fisher, o coach do Peyton Manning, sabe? Eu não gostei dessa escolha. O Jacksonville tem a tendência de ser meio exótico no draft, né? A gente viu ano passado com o Tyson Alualu. eles são um time exótico, né? Sabe, eles fizeram uma boa escolha no terceiro round já, né? Que foi o Will Reckley, que é um jogador que vem pra jogar na parte de dentro da linha, pra ajudar o jogo corrido do Jones Drew. Mas eu não sou fã do Blaine Gabbert, cara. Eu não vi nada que os scouts viram nele. Então é difícil de eu julgar. Eu vou estar sendo parcial aqui se eu falar que o Jaguars foi muito mal fazendo isso. Mas de qualquer maneira, eles acharam que precisavam de um quarterback urgente assim e foram atrás. Eu não acho que o Garrard vai embora esse ano, mas tá no fim já a vida dele lá. Você não acha que deve ter um acordo de cavalheiros, alguma coisa assim? Porque é outra teoria da conspiração que surgiu, né? Que o Redskins abre mão dessa escolha, troca com o Jaguars, o Garrard vai pra Washington e o Jacksonville pega o Blaine Gabbert. Assim, um acordo de cavalheiros. Antes de falar do Redskins especificamente, vou deixar o Alexandre falar aqui do Jaguars e depois a gente parte pro Redskins de uma vez. Oi, Edu. Chris Prozinski, eu não sei quem é, ele vem da Universidade de Wyoming e Middle Tennessee State, essa é a faculdade da qual vem Rob Isaac, que teve a nota Z- no Walter Football, Z- Eduardo Galvão, Z negativo. Explica só pro pessoal que as notas do Walter Football costumam ser de A a F. Isso, aí eles deram Z negativo. É realmente impressionante. Olha, Edu, eu não sei o que dá na cabeça dos caras do Jaguars, Edu. Eu vou falar a verdade aqui. Pra mim, Blaine Gabbert foi a escolha mais ridícula que eu vi o Jaguars fazer. Tá, do Tyson Alualo empata. Mas, cara, não tinha necessidade, velho. Não tinha necessidade. Sabe, fazer troca, trade up pra pegar o Blaine Gabbert. Meu Deus do céu, que besteira, que besteira. E vou falar uma coisa pra você. O Christian Ponder, que foi pro Vikings, vai acabar indo melhor que o Gabbert e saiu depois. Viu? O Christian Ponder ainda tem pra quem lançar, tem um time montado ao seu redor, né? O Jaguars tinha outras necessidades. O Jaguars não tem ninguém, Edu. O Jaguars não tem ninguém. Ninguém. Fora o Jones Drew, não tem ninguém. Sabe? Ninguém pra falar assim, olha, esse é nosso jogador bom. Fora o Jones Drew, não tem ninguém, Edu. Tá ruim. Eles precisam mexer nesse time e erraram feio. Pra mim, eles erraram muito feio. Will Reckley, acho que foi a única escolha acertada. Também não vejo nada demais no Blaine Gabbert, então... Sinto muito, eu fico triste pelo Jacksonville Jaguars. E eu vou libertar uma fera aqui. Jonatas Fracari está ansioso para comentar o draft do Buffalo Bills. Jonatas, qual que é a sua lombriga, Jonatas? Diga lá. Pô, eles pegaram o Marcel Daruz, cara. Não, foi boa escolha. Beleza, eu fiquei feliz pelo Bills, o Bills me surpreendeu, eles fizeram um draft decente esse ano. Daqui a pouco eu vou falar escolha por escolha aqui. E a gente vai conversar. Mas antes eu preciso falar um negócio, cara. Lembra que eu falei, né, no draft ano passado, semana passada, que o Fitzpatrick tinha, que a tendência do Bills é, quando um cara vai bem, eles draftam um cara pra posição dele, né? É. Essa é a tendência. Beleza. O único jogador do Pro Bowl no Bills nos últimos 3 anos foi o Kyle Williams, o DT. Aí eles me pegam o DT no primeiro lugar. Eu não tô falando que foi uma escolha errada, não é isso, mas é curioso, né? No mínimo curioso. Não, você quer mais uma? Você quer mais uma, então? O Jairus Bird, que é defensive back deles, concorreu até Rookie of the Year, jogou bem lá. Verdade. Em Buffalo. Pô, é um cornerback de quase 2 metros de altura. O cara é um corner grande pra caramba, disputa pau a pau com os caras. Quem que foi a segunda escolha do Buffalo Bills? Era um Williams do Texas. Brincadeira. Não, mas eles foram bem, Edu, eles foram bem. Eles conseguiram bons valores aqui, né, conseguiram melhorar a defesa nos 3 primeiros rounds, trouxeram jogadores que já vão chegar para ser titular, eles estavam precisando urgentemente de alguém para jogar do lado do Paul Posluszny, trouxeram o Kelvin Shepard de LSU, que é um ótimo jogador. Sabe, o Chris Harrison de Clemson foi um tackle que houve muita coisa boa dele durante o processo de draft. Fiquei surpreso, vou ser sincero, fiquei surpreso, esperava uma coisa muito pior do Bills, mas o Bills foi legal, foi razoável, tá na ideia não, eles não foram bem, mas foi melhor do que o Bills costuma ser, legal, tô feliz pelo Bills. Edu, uma frase sábia de algum senhor que vive em Buffalo foi o seguinte: em times normais da NFL, novos regimes são novos quarterbacks. Em Buffalo, novos regimes são novos linebackers de rush, cornerbacks, safeties e running backs que recebem passes. Ou seja, é tudo ao contrário naquele lugar, né? Beleza. Marcel Daruz, sem palavras, excelente escolha. Eu gostei muito da escolha, por mais que alguns critiquem porque o Bills não pegou um quarterback. Pra mim, fizeram certo. Escolheram o melhor jogador disponível ali, uma posição de necessidade. O cara é incrível, ele joga muito. Aaron Williams, eu particularmente gostei da escolha. Eu achei o Aaron Williams um bom complemento para a secundária do Bills, que tá sofrendo muito ainda. E, cara, na boa, o Kelvin Shepard é um bom linebacker, um linebacker que vai chegar provavelmente para ser o outro inside linebacker. E o Chris Hairston são as melhores escolhas para mim. O Danari Searcy, acho que foi um reach, além de ser outro defensive back no time, outro safety. O Johnny White é um running back, sem necessidade nenhuma. Fred Jackson e CJ Spiller já estão lá. O Chris White, outro inside linebacker, provavelmente pra cobrir espaço. E eles trouxeram um guard no 7º round, que é o Michael Jasper, né? E ele foi draftado como guard, e ele era listado no NFL.com como defensive tackle. Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia falar que na minha lista ele tá como defensive tackle. Cara, eu não sei, é o Bills. O Bills é estranho. Bills tem suas particularidades e essa é mais uma, né? Não sei, Edu. o que esperar de um cara que jogava de defensive tackle e joga de guard, ou um cara que jogava de guard e joga de defensive tackle. Muitos falaram que ele jogava nas duas posições. Agora, cara, eles pegaram um cara que é de uma faculdade super desconhecida e que permite um jogador a jogar duas posições num jogo. Que é isso? Pelo amor de Deus, né? Eu nunca vi isso no draft, cara. Mesmo assim, eu achei que o draft do Bills foi melhor do que o das últimas temporadas. Pelo menos é o que eu acho. Estou preocupado. Diga lá, Alexandre, o que te aflige? Seguinte, eu sou torcedor do Philadelphia Eagles e o nosso principal rival acaba de se reforçar de forma absurda. O New York Giants trouxe Prince Amukamara no primeiro round. Sou obrigado a bater palmas. Não. O que o cara fez no draft esse ano foi espetacular. Meus parabéns, New York Giants. Porra, botaram o pau na mesa ali. Prince Amukamara, já colocaram um cornerback impressionante. É, o cara é muito bom. Marvin Austin, defensive tackle de North Carolina, não tem nem o que falar. É um prospect muito dominante, o cara joga muito. Jarrell Jernigan, wide receiver de Troy, ele vem de uma escola que tem vários jogadores que passaram pelo New York Giants, e um deles é o Ozzie Umeniora. O Umeniora é meio que padrinho dele, eu acabei lendo isso na internet. E esse Jarrell Jernigan é muito talentoso. É perigoso quando você pensa que Mario Manningham já tá lá, Steve Smith, quer dizer, é um time que fica mais perigoso no jogo aéreo. James Brewer, mais um offensive tackle muito talentoso, além do William Beatty no time. É, Greg Jones, linebacker de Michigan State, também era um linebacker super bem cotado e acabou caindo lá pra baixo, entendeu? Cara, Tyler Sash, safety de Iowa, o cara foi um dos melhores jogadores de defesa do college football, principalmente na escola dele, Iowa. Ele tem vários recordes quebrados, cara. Eu não sei o que falar. Realmente o Giants vem muito forte para essa temporada e o Eagles precisa de reforços, assim como Dallas Cowboys e o Redskins, que para mim fizeram drafts mais fracos que esses dois. Não, o Alexandre foi muito bem aqui na análise dele, e o que eu posso dizer, se eu pudesse descrever em uma palavra o draft do Giants para os rivais da divisão, seria azedou, galera. Fodeu, cara. Ferrou. Não, fodeu. Fodeu bonito, velho. Sério. Azedou muito, velho. Os caras foram muito bem. Alguns times foram muito bem no draft, mas o Giants, cara, foi praticamente perfeito. O Giants trouxe todas as necessidades, trouxe jogadores pro futuro, necessidades imediatas. Foi impressionante, cara. O Giants ele conseguiu cobrir as necessidades deles com jogadores que o pessoal tava esquecendo. Não é possível. Exatamente, Edu. Pô, Marvin Austin, tudo bem que ele teve um problema na faculdade. Mesma coisa do Robert Quinn. Os dois foram suspensos juntos, né? Todos. É o mesmo crime. Assinaram o B.O. juntos. Assinaram o B.O. junto, com certeza. Mas, mano, vou te falar, velho. É impressionante o que o Giants fez. Acho que eles acertaram trazendo o Prince Amukamara. É um talento que não tinha como passar. O Jarrell Jernigan, ele é um jogador que tava em falta no Giants, aquele slot rápido, aquele jogador pra jogar na parte de dentro. Eles têm o Mario Manningham, que é um receiver enorme, mas eles precisavam de um cara na parte de dentro. E acertaram. Porra, o Greg Jones, não tem o que falar, um dos melhores linebackers do draft. Azedou, essa é a verdade. Complicou pro Eagles, pro Redskins, pro Cowboys, pra todo mundo. Então, Edu, outro time que eu acho que vale a pena a gente falar é o Browns, né? É o segundo ano do Mike Holmgren lá em Cleveland, e você vê a diferença de ter um cara que manja de futebol americano por trás das coisas, né? A gente viu esse fenômeno em Kansas e agora acontecendo no Browns. O Mike Holmgren, no segundo draft dele, ele tinha duas necessidades principais. Ele tá mudando a defesa para 4-3, então ele precisava de pessoal para 4-3. E ele precisava dar algumas armas e um pouco de proteção pro McCoy. Beleza. Cara, foi um dos drafts que você olha da primeira escolha até a última e você vê uma noção, sabe? Você não vê umas escolhas nada a ver. com exceção de uma escolha que eu já vou comentar, mas você olha de cima a baixo, todas as escolhas fazem sentido. Pô, o Phil Taylor e o Jabal Sherrod são dois jogadores que precisam pro novo esquema defensivo. O Greg Little, que, porra... De Little não tem nada. Que, mano, o cara é enorme, o cara ele recebe muito bem. Talvez seja o segundo melhor receiver do draft. O cara é incrível. E vale lembrar que eles pegaram essa escolha ganhando mais um primeiro round, né? O Browns fez o que fez e ainda ganhou um primeiro round do ano que vem. Um primeiro e um segundo round do ano que vem do Falcons. Então, pô, você vê, é o que eu falo, a diferença que faz ter um cara que manja das coisas, sabe? Aí, como eu disse, trouxe o pessoal da defesa e trouxe o que eles precisavam, ajudar o McCoy, né? O Greg Little e o Cameron Jordan, que vão ser dois grandes alvos pro McCoy. E o Jason Pinkston, o tackle de Pittsburgh. Eu não sei ainda se ele vai jogar de tackle ou guard do lado direito, mas de qualquer maneira, o Browns tem o center, o left guard e o left tackle ao pro. São três caras espetaculares, mas o lado direito da linha é muito fraco. E o Mike Holmgren tá consertando isso. A única escolha que eu acho duvidosa do Browns é o Owen Marchick. Porque, não que ele é mau jogador, não é isso. Mas, porra, cara, quarto round é muito cedo pra fullback. Muito cedo. E ainda mais pra um time que precisa... Tá remontando a defesa, tá trocando o esquema defensivo. Tá desesperado por linha de defesa e linebacker. Então, acho que foi a única escolha, mais ou menos. Não é que foi ruim, porque ele é um grande jogador. Mas poderia ter sido melhor. Não, se você parar pra pensar, o Brown já se deu tão bem com o Peyton Hillis... Que ter uma duplinha ali de caras gigantes no backfield até ajudaria também. Não sei se o Owen Marchick vai entrar como titular. Mas tem um potencial. E é outro jogador que também jogava defesa e ataque. Aí, Alexandre, você tava bravo com o Buffalo Bills porque eles pegaram um cara no sétimo round que o cara jogava de guarda, de nose, de defensive tackle. O nosso amigo Owen Marchick jogava de linebacker e fullback. Mas devia ser fullback em Stanford, né? O cara não vai ficar de putaria assim, mas... Edu, pô... É complicado isso aí, né? Tem coisas e coisas. Stanford já é uma faculdade bem mais consagrada, né? A faculdade do Andrew Luck, que provavelmente vai ser o melhor quarterback do próximo draft, entendeu? Quanto ao draft do Browns, não tenho o que falar. Estão abastecendo outro monstro, que é o Mike Holmgren, que é um gordinho safado. Ele gosta de comida e de draft picks, entendeu? Esse é o negócio dele. E, cara, eu achei que ele foi super bem no draft, principalmente na parte de upgrade defensivo com o Jabal Sherrod, o Phil Taylor e também com o Greg Little, que é um wide receiver muito bom, vai aparecer bem. E eles precisavam de uma nova arma ofensiva, além do nosso queridíssimo Joshua Cribbs, lá em Cleveland, né? E eles têm lá o nosso amigão, capa do Madden, nosso queridíssimo, talvez o jogador mais querido dos últimos tempos, né, Eduardo Galvão? Nosso queridíssimo running back branco, Peyton Hillis. E gordo. Não pode esquecer do gordo. Pra fechar essa nossa edição sobre o draft 2011 da NFL, comentários esparsos sobre o draft 2011. Jonathan Fracari, como torcedor, o que você achou do draft do Pittsburgh Steelers? Achei interessante, Edu. Achei que podia ter sido melhor, mas eu gostei. Vamos lá, vamos tentar passar rápido, escolha por escolha. O Cameron Hayward é um cara que eu tenho todos os pés atrás com ele. Porque em um jogo ele é dominante e no outro ele é preguiçoso, né? Então eu acho que ele é um jogador que, por sorte dele, ele não vai precisar jogar agora, né? Tem grandes talentos defensivos, tem o Aaron Smith, tem o Brett Kissel, o Ziggy Rude. Ele não vai ser requisitado tão cedo. É uma escolha mais pro futuro. Vai ser bom ele ter esses caras do lado dele como exemplo. E ele vai evoluir. Não é uma escolha pra agora, né? Espero que ele renda o que é esperado dele. E a ajuda pra secundária que chegou ali? Curtis Brown e Cortez Allen. Então, cara... É um problema isso. Porque geralmente esses defensive backs que são pegos no meio do draft... Geralmente são caras de projeto, né? E o Steelers precisava de um cara... De um cara, como posso dizer, pra jogar agora, pra entrar já e ajudar o outro lado, né? Ajudar o Ike Taylor, porque tá osso lá. Foi uma vergonha, né, o Super Bowl. Mostrou como o Steelers é zoado na secundária. Mas de qualquer maneira, são dois jogadores muito talentosos. Eu espero que eles já possam chegar e jogar, apesar de eu duvidar disso um pouco. E como é impossível os Steelers fazer um draft sem trazer um, pelo menos um linebacker, né? Eles trouxeram o Chris Carter. Que, porra, uma ótima escolha. Um cara que, nos moldes de muitos que a gente viu aí nesse draft, caíram, foram caindo. Um jogador de segundo round que acabou sobrando pro Steelers no quinto, sexto round. Então, pô, excelente. Melhorou a linha de ataque. Marcus Gilbert, um tackle pra jogar do lado direito. Excelente no jogo corrido. Ele tem, não tem muita mobilidade, né, no passe, mas pode ser consertado, não é nada muito grave. E na corrida ele é dominante, né, ex-companheiro de time do Marquis Pounce, vai com certeza adicionar muito para a linha. E no mais é isso, Edu, eu acho que o Steelers foi bem, poderia ter ido melhor, mas eu saí relativamente feliz, né. Mas vai fazer o quê? Eu posso estar errado, Edu, mas eu sinto que o Steelers está caminhando para daqui uns... Não agora, né? Num médio prazo, daqui uns 3, 4 anos, o Steelers vai voltar a ser 4-3. Hora que o Dick LeBeau aposentar, Mike Tomlin vai assumir. Para quem não sabe, Mike Tomlin trabalhou naquela lendária defesa do Buccaneers, a famosa Tampa 2, que tinha Warren Sapp, Derrick Brooks, Ron Barber, enfim. Eu acho que essa é a tendência. O Cameron Rayward, eu acho que ele se encaixa melhor no esquema 4-3. É, mesma coisa o Chris Carter. E eu acho que esse é o caminho do Steelers. Quando o Dick LeBeau aposentar, o Mike Tomlin pegar a defesa e fazer um tampa 2 lá em Pittsburgh. De uma nota, de 1 a 10, que nota que você dá? De 0 a 10, vai, vamos. De 0 a 10, que nota que você dá pro draft do Pittsburgh Steelers? Não precisa falar, né, de 0 a 10. Eu não vou dar 0, Edu, porra. Pô, não. Eu tenho que ser honesto. De 0 a 10, né? Eu dou um 7,5. 7,5 tá bom. Tá bom, passa, dizer, foi bom, foi legal. Passou de ano. Passou de ano, legal. Tá bom, pro próximo ano. Espero que tenhamos uma surpresa, né? Tipo, sei lá, o Marcus Gilbert entra e, tipo, é o novo Flozell Adams, assim. O cara sem bloqueando, sem dando pancake em todo mundo. Aí vai ser bom, a gente vai gostar. Vai ser confortável. Mas, a princípio, eu não me encantei com o draft. Um 7,5 tá bom. Alexandre Branco, torcedor do Philadelphia Eagles. O que, que você tem para falar pro pessoal lá de Philadelphia? Olha, Edu, eu particularmente gostei do draft. É, por mais que ele seja velho, o Eagles precisava do melhor upgrade possível na linha ofensiva e esse melhor upgrade viria com o Danny Watkins mesmo, que vai fazer 27 anos agora em novembro. É o jogador mais velho a ter sido pego no first round de um draft da NFL, só que é o seguinte... O cara chega pra jogar. Ele vai entrar no Eagles e vai ser o titular na posição de right guard. E pra mim ele vai ser excelente nessa posição. Eu gostei muito. Jaquan Jarrett pra mim foi um reach muito grande. É um safety agressivo, um safety que gosta de jogar perto da linha de scrimmage. Bem no estilo que o Andy Reid gosta, né? Estilo Quentin Mitchell, estilo Brian Dawkins, tá? Mesmo assim eu acho que foi um pouco alto. E eu acredito que o Eagles não deveria ter passado... Nem pelo DeMarcus Van Dyke e nem pelo Brandon Harris, que é a dupla de corners da DU, que foi pro draft. Eles saíram depois desse pick e pra mim o Eagles precisava ainda de um terceiro cornerback. Josélio Henson é fraco, Dmitry Patterson nem se fala. Ele tava jogando muito bem, só que teve uma queda inexplicável de produção, talvez fosse um lapso de talento aí no garoto. Então eu acho que precisava de um desses cornerbacks. Aí o Eagles pegou o Curtis Marsh no terceiro round. Particularmente, eu achei ele muito cru ainda. Acho que ele precisa melhorar muito. Assisti alguns jogos dele no YouTube. Gostei do que vi, mas eu acho que ainda precisa melhorar para ser um upgrade numa posição que o Eagles precisa muito. Daqui para baixo, eu achei o draft do Eagles perfeito. Casey Matthews, não tenho o que falar desse cara. O cara tem uma linhagem de jogadores de futebol americano aí. É o irmão do Clay Matthews. Ele joga muito. Ele joga muita bola, esse moleque. Em Oregon ele foi muito bem, no BCS ele foi bem. E eu acho que ele chega para ser titular do Eagles. Por mais que pareça um absurdo, para mim ele vai ser titular do Philadelphia Eagles como outside linebacker. O Alex Henry, reach, quarto round, é muito alto para um kicker. Mesmo assim, ele é o kicker que vai ser titular do Eagles esse ano. O David Akers está indo embora, podem ter certeza. Dion Lewis, running back incrível. Já jogou com o LeSean McCoy, gostei muito da escolha. é um running back grande que vai chegar pra substituir o Jerome Harrison, né? Que tá indo embora. E aí o Eagles pegou alguns jogadores que eu achei interessantes. Julian Vandervelde, que foi campeão estadual de wrestling, campeão nacional de arremesso de peso, um dos melhores alunos de 2007 a 2010 entre os atletas da NCAA. É um guarde muito esperto, é um guarde alto, muito forte, explosivo, mas que tem alguns erros ainda de colocação e tal. Só que eu gostei muito dessa escolha, porque o Eagles tem o Howard Mudd, que é um técnico de linha ofensiva incrível. Assim como eu gostei da escolha do Jason Kelce, que é um jogador que o Howard Mudd queria para o time, e pode ser que ele transforme ele num titular, vai saber, né? Para mim, o melhor linebacker que o Eagles pegou nesse draft está aqui. Brian Rowley, outside linebacker de Ohio State. Eu vi esse cara jogando e o cara encheu meus olhos, Edu. O cara é demais. Ele jogando é incrível. Ele é baixo. Ele tem 1,78m de altura. Só que é o seguinte, o cara é um tanque de guerra. O cara é um short tackler. Muito rápido, 4.5 no 40-yard dash. Quer dizer, é um linebacker muito versátil. E pra mim, desse draft saem dois titulares pro Eagles no futuro. São o Matthews e o Brian Rowley. O Brian Rowley tem um talento que não vai ser ignorado pelo Philadelphia Eagles. Greg Lloyd, que é o filho do Greg Lloyd, que foi lenda na NFL. Aquele mesmo, né? É aquele Greg Lloyd. E ele é um bom linebacker que teve alguns problemas de contusão. E eu acho que ele vai entrar no time também. E o Stanley Heavily é um fullback. O Eagles precisa de um fullback, porque o Leonard Weaver se machucou, não sabe se continua. Pra mim, a nota de 0 a 10, Edu, do draft do Eagles, pra mim, foi um 7. Pra mim, acho que um 7 é justo, porque eu achei que o Eagles errou nas escolhas de segundo e terceiro round, mas no resto fez escolhas compreensíveis e escolhas de qualidade, prospects talentosos que são projetos, mas que daqui a um tempo podem ser grandes jogadores, até pelas novas aquisições de treinadores aí tudo no Philadelphia Eagles. Gostei do draft. Só, eu concordo com a maioria dos comentários do Alexandre sobre o draft, só que duas pequenas observações aqui, algumas pequenas observações, na verdade, né? Quem vê Casey Matthews em campo, vê o sobrenome lá, Matthews, vê o cara loirinho, já tá esperando outro linebacker igual ao do Packers, meu amigo, muda de canal, você tá vendo o esporte errado. Casey Matthews não é... Mas é só no nome, é só no sobrenome e na mãe. Porque o Casey Matthews, ele tem um estilo de jogo completamente diferente do Clay Matthews. Isso é verdade, Edu. Tem que ser falado isso. É bem diferente. É porque todo mundo já vê o Casey Matthews e fala: caralho, o Philadelphia pegou o irmão do Clay Matthews, conseguimos um pass rusher foda. Não, meu amigo. É completamente diferente. Ele é middle linebacker, na verdade. Ele foi inside linebacker no college. Não vai pro pass rush, meu amigo. Funciona diferente. É outro jogador. Ele é um linebacker de 4-3. Isso ele é. Ele é um linebacker de 4-3 e o Eagles fez a escolha certa aqui. E sobre a escolha do kicker... Primeiro que Danny Watkins, eu só me refiro a ele como Zangief Kid, nosso first round pick. E sobre a escolha do kicker na quarta rodada, que até o pessoal da NFL.com tirou sarro. O último kicker a sair na quarta rodada foi o Stephen Gostkowski. Eu nunca acerto o nome do cara, então vai sair assim mesmo. O Stephen Gostkowski, que é o kicker do Patriots. E o Alex Henry pode ter sido um reach, realmente. Mas ele é o recordista na história da NCAA em porcentagem de field goals marcados. 94.7, alguma coisa assim. É um cara muito preciso. Pode não ter a perna mais forte, mas ele é um cara muito preciso na hora de chutar seus field goals. Pode ser uma boa adição aí em tempos que kickers estão decidindo jogos, né? A gente viu que nas últimas temporadas ali, tanto kicker sendo mandado embora. Pode ser que chegue um jovem talento aí agora pro Philadelphia Eagles. Vai um 7 também pelo contexto. Eu não vou analisar, eu acho que vocês analisaram muito bem o draft do Eagles. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu acho que o Eagles vacilou muito em não ter pego um corner grande. Seja um trade-up pela Mukamara ou o Van Dyke, um desses caras grandes. Porque eu tava vendo uns números aí, eu tava de bobeira em casa, fui dar uma pesquisada. Porra, todo receiver grande que jogou contra o Eagles deitou. O Mario Manningham humilhou o Eagles, o Crabtree jogou muito, o Kenny Brief fez 250 jardas, e pô, tudo bem, às vezes esse corner aí que o Eagles trouxe vai resolver o problema, às vezes o Andy Reid já tá palavrado com o Azamu, a gente não sabe, mas pô, um corner grande era uma necessidade grande do Eagles que não foi suprida, pelo menos, assim, aberto, né? Às vezes no bastidor ele já tá acertado isso aí. É mais uma lenda urbana desse draft que veio antes do Free Agents e que bagunçou com a vida de muita gente aí, Jonathan. Isso aí, pessoal, mais uma edição do Endzone Brasil, nosso programa de 2 anos. Prazer aqui gravar com o Alexandre e com o Jonatas. Mandem vocês também os seus comentários sobre o draft, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, aonde o time de vocês poderia ter melhorado. Vamos melhorar esse podcast. Semana que vem nós tiramos folga, a gente dá uma descansada, mas nós já voltamos na outra, já nos preparando com novidades sobre o lockout, com novidades ainda sobre os times. Então, daqui a 2 semanas nós estamos de volta, pessoal. Alexandre Branco, um abraço, meu querido. Um abraço, Edu. 2 anos de Endzone aí, estamos fazendo história. Queria agradecer a todos que sempre apoiaram o Endzone, que estão escutando a gente, estão prestigiando a gente há tanto tempo. Gente que está sempre mandando e-mail, está sempre presente, participando do Endzone, de uma maneira ou de outra, pelo Twitter, por comentário, pelo e-mail, pelo correio de voz, quer dizer... valeu pelo apoio de todo mundo, e é muito importante pra gente que tá aqui no Brasil dar esse prestígio pra quem divulga o futebol americano como a gente faz aqui, seja no Endzone, seja em qualquer outro site aí, Diário NFL, futebolamericano.net, tudo tem a mesma finalidade, que é divulgar o futebol americano e difundir esse esporte maravilhoso que a gente tanto gosta. Queria deixar esse recado aqui e me despeço passando o microfone para Jonatas Fracari, o fanático torcedor do Steelers e fã de carteirinha do nosso querido James Harrison. Um abraço. É brincadeira, hein, Edu? Oh, quem vê, pensa, né? Tem que escutar isso ainda. Bom, de qualquer maneira, muito legal aí, Edu. Acho que a gente conseguiu falar de bastante time, conseguiu falar bastante coisa. É lógico que não dá pra falar de todos os times, a gente tem que ficar o dia inteiro aqui. Mas foi um prazer de novo participar. A gente ainda chega lá, a gente ainda consegue nosso espacinho pra ficar, com TV, com transmissão via internet, seria da hora, hein? Ô Edu, quando for aparecer na TV, me chama, velho. Vamos lá, vamos na Globo, sei lá, fazer alguma coisa. Vamos montar um canal pirata, cara. Demorou, velho, é isso aí. Não bota isso na gravação, a gente vai ser preso. O Jonas gosta dessas ideias paralelas, essas ideias erradas. É bem anarquista o menino, né? Enfim. Foi um prazer de novo, Edu. Estou à disposição, um abraço. É nóis. Isso aí, me despeço aqui mais uma vez. Obrigado todo mundo. Fui! Oh, Yeah.